todas as quebradas. Desejo união, paz, justiça e liberdade, igualdade, irmão. Aumente o som, escuta o recado. SLS contra os atrasalados. Salve aliado, sempre tá do meu lado. Seja verdadeiro, seguindo os meus passos. Progresso na mente, é nós que tá chegando. É tipo terrorista, tipo os colombianos. Atividade, salve, eu faço parte, tiozinho. Só tem os mano, negou, correndo atrás do seu jean. Pudim nos beat, fechou, passando som onde for. Amor ao rap, negar, deixa estralar o tambor. Cê quer cantar, quero sim, já perguntaram pra mim. Acreditou, Zé Polvin, agora pega os neguinhos. Já vão no close, registra que os moleques chegou. Portando kit de grife, só os melhores no flow. Cê tá em Sampa, na City, é nós abaixo, Xenon. Aumente o som do seu rádio, deixa nós cuidar do tom. O locutor anuncia, na cena agora, família. Fumaça, luz, contagia, com vocês, sintonia. Passa o som, vou te contando a fita. Passa o som, o ritmo da batida. Passa o som, sintonia lá do sul, manda um salve aí. E desce pras pistas. Passa o som, vou te contando a fita. Passa o som, o ritmo da batida. Passa o som, sintonia lá do sul, manda um salve aí. E desce pras pistas. Você registrou os mano de listrada, tudo na quebrada, cordão que destaca. Tupac é firmeza, o mano muita treta. Liberdade cantou, o drink tá na mesa. O whisky Red Bull, um copo de cerveja. O brinde a favela, eu faço parte dela. Nas ruas de Sampa, eu passo o som. Firmeza, tamo junto, aê, satisfação, a banca vai somar. Os bicos só olhar, a rapa registrar. As mina vai dançar, rimador, batatão, chega pra representar. Vai segurando então, é sintonia nas caixas. O som é pancadão, me diz o que cê acha ao decorrer do tempo. Eu fui passando o sol, vem com nós, é nova geração. Sangue volta, firmão, somos do rap então. É som de periferia, firmeza, trutão. Eu agradeço a Deus e vou seguindo meus passos. É SLS, só isso que eu te falo. Passa o som, vou te contando a fita. Passa o som, o ritmo da batida. Passa o som, sintonia lá do sul, manda um salve aí. E desce pras pistas. Passa o som, passa o som, passa o som. Sintonia lá do sul, manda um salve aí. E desce pras pistas.